rap vai correndo na veia. É só você olhar que a lua tá cheia. Deus abençoa a zona norte, pros guerreiros de fé tá cada vez mais forte. Aê, quem tiver no clima, sabe o sentido da mão pra onde é. Não ouvi, quem tiver no clima, sabe o sentido da mão pra onde é. É pra cima, é pra cima. Quem tiver no clima, põe a mão pra cima. Família continua na rima. Quem tiver no clima, põe a mão pra cima. Piso no piso como quem não quer nada. Enganou que achava que minha rima tava de perna quebrada. Essa é uma rima, se não entende o que eu digo. Amigo, essa aqui é a rima, rima, esse é meu amigo. Perigo, se eu tô com o mic na mão. Se você não comeu nada, vai ter convulsão então. Mas segue com a família em cima. Quem tiver no clima, bota a mão. À esquerda, DJ Anjo, barulho pra DJ Anjo. E aqui à direita, DJ Cocão, barulho pra DJ Cocão. Faz spread, DJ Anjo. Rapaziada, é o seguinte, atenção no que eu vou dizer. Antes eu ia chamar o poder, mas aê. Rapaziada, o rap ensina. Pediram pra chamar antes dos caras umas meninas que são daqui da região. Elas estão no palco, preste atenção, é isso. Esse é o mestre de cerimônia, agora com vocês, Antônias.